vem subindo o abismo da sombra de onde vieram. Já sem medo e sem vergonha, virados para a luz do dia. Será esta a nossa porta? Perguntavam um pouco inquietos, por terem pela vez primeira quatro paredes e um teto. Por terem pela vez primeira quatro paredes e um teto. Certo, ninguém lhes disse que são os heróis de agora, maiores que Alexandre Magno numa batalha perfeita, sem perguntar ao Estado qual o caminho a tomar. Correm riscos, correm penas, quem sabe onde vão parar. Correm riscos, correm penas, quem sabe onde vão parar. Nossos soldados, esses sim sabemos quem são. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, diz a criança. Não tenhamos medo, pois ninguém melhor poderá resolver esta luta. A favor de quem, ao lado de quem? A favor de quem, ao lado de quem? A favor de quem, ao lado de quem? A favor de quem, ao lado de quem? Vamos, coragem, chegou o momento de preparar os nossos argumentos. Não tenhamos medo, são nossos amigos. Não tenhamos medo, são nossos amigos. São os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, diz a criança. Já estão a dobrar a rua, lá venham eles. Já estão a dobrar a rua, lá venham eles. Não tenhamos medo, pois ninguém melhor poderá resolver esta luta. Segurem pela porta entre a maré. Venham ver o barco doido, água cá pela chaminé. Venham ver o barco doido, água cá pela chaminé. Maravilha, maravilha, já vejo os móveis dançar. Entre água pela porta, o telhado vai tombar. Quando o mar se enfurece, até morrer.